Introdução Workshop número 488. Abra a segunda cortina. Bíblia alterou. Jesus revelado. Senhor vírus. Intenção funcionando. Esse workshop está repleto mais do que normal de uma grande quantidade de conhecimentos diferentes. É necessário ouvi-lo várias vezes para compreender a profundidade dos ensinamentos da alma, especialmente perto do final da primeira parte desse workshop. Às vezes é difícil reter todas as informações ao mesmo tempo em nossa cabeça. O que mais parece se destacar nesse workshop é a explicação sobre a alma do homem ou a alma e a fisicalidade como sendo como duas cortinas. A primeira cortina é controlada pelas pálpebras, ou cílios, como ele fala aqui nesse workshop. E quando abrimos os cílios, vemos o mundo físico e interagimos com ele. E a segunda cortina, ou segundo olho, é a alma do homem. Estamos praticamente presos na primeira cortina. Portanto, vamos discutir a segunda cortina, que é basicamente a dimensão da alma. Na verdade, abrimos a segunda cortina quando sonhamos. Então estamos na dimensão da alma e viajamos e encontramos outras almas. Mas o problema é que não temos muito controle sobre isso e temos que esperar até a hora de dormir. Ou às vezes, isso acontece durante o estado de vigília e dizemos que a pessoa está sonhando acordada. Quando aprendermos a abrir a segunda cortina, não precisaremos estar dormindo e nossa alma operará em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Ele disse que é muito difícil conseguir isso, e que no início será confuso saber qual é a verdadeira realidade. Estamos acostumados a ter a fronteira do sono dividindo o trabalho da alma do trabalho da fisicalidade. E agora, essa fronteira será removida e funcionaremos em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Na verdade, sempre estaremos no mundo real, porque a alma estará no centro de nossas vidas. No momento, temos a alma do homem sendo controlada pela alma da fisicalidade, e quando abrirmos o segundo olho, ambas funcionarão juntas em harmonia, e a alma da fisicalidade e a fisicalidade não poderão mentir para a alma do homem. Você saberá a verdade. É importante entendermos que não precisamos de intermediários para atingir esse nível de consciência. Temos que alcançar esse nível por conta própria, através de nossa emoção e de nosso comportamento na dimensão da fisicalidade. Não haverá espaço para falsos intermediários afirmarem isso ou aquilo e nos escravizarem, porque nós mesmos não sabemos a verdade. Agora o conhecimento virá de dentro de nós. Saberemos até mesmo a verdade sobre aqueles que amamos e se eles realmente nos amam ou não. No momento vivemos uma espécie de vida esquizofrênica, que está principalmente na fisicalidade, mas às vezes temos um vislumbre da alma e temos o que chamamos de belas experiências. Agora seremos capazes de realizar multitarefas e coordenar a alma do homem com a alma da fisicalidade. Uma das coisas que podemos notar em nossas vidas é que às vezes alguém nos liga de repente e dizemos: "Ah, eu estava pensando em você e você ligou." Agora sabemos que não foi uma coincidência, mas que nossa alma já estava se comunicando com a outra alma sem que soubéssemos. E quando a ação aconteceu, ficamos surpresos. Agora entendemos a ciência disso. Quando pensamos em algo e isso acontece, é porque a alma do homem faz com que a alma da fisicalidade faça com que a fisicalidade faça as coisas que a alma deseja. E também acontece o contrário, quando a alma da fisicalidade faz com que a alma faça as coisas. Portanto, na verdade, temos duas pessoas diferentes dentro de nós. O exemplo dado foi o de segurar dois celulares diferentes na mão, um para a fisicalidade e o outro para a alma. Quando isso começar a se difundir na sociedade, talvez, na verdade, os pacientes coloquem seus psicólogos no divã e expliquem isso para eles. A comunicação através da alma não requer a palavra física escrita ou falada. Essas coisas são apenas para o prazer de confirmar o que já foi comunicado. Se você encontrar a sua verdadeira alma gêmea, uma das maneiras de saber é que vocês se comunicam um com o outro sem que as palavras sejam ditas. Quando a alma abraça a alma da amada, assim também faz a fisicalidade. Falaremos menos e entenderemos os campos e as emoções da vida. A emoção é o que conecta a alma do homem com a alma da fisicalidade e permite que elas se tornem um só. Então você vê tudo ao mesmo tempo e é como se uma alma estivesse dentro da outra. Quando as almas se encontram mesmo em um sonho, e você sente isso fisicamente, é porque a alma da fisicalidade cria a emoção. Quando a alma da fisicalidade fica envolta dentro da alma do homem, o que acontece com o cérebro? Na verdade, ele se transforma em campos plasmáticos, e isso permite que a alma viaje e se manifeste em qualquer lugar do universo sem colocar em risco a alma da fisicalidade. Precisamos entender tudo isso se quisermos viver nossa vida no universo. O Sr. Cash falou sobre como é a experiência de abrir a segunda cortina. Não se trata aqui exatamente de um método, mas sim de uma dica dada por ele. Ele disse: primeiro feche o olho da fisicalidade e abra o olho da alma e traga a emoção e interaja com a alma da fisicalidade. Então você verá a luz. Depois passará por alguma escuridão, que é a extensão da alma de você mesmo. Então primeiro você verá luzes, depois almas brilhantes e ouvirá todos os conhecimentos e vozes no universo. Podemos então tentar trabalhar com essas imagens aqui. Outra maneira fácil é sentir o batimento cardíaco e, com a clareza das emoções e dos sentimentos, chegar ao ponto de servidão, onde você verá uma luz branca vindo em sua direção. Ele também falou sobre tornar sua alma aberta e transparente. Lembre-se de que o objetivo de todos os ensinamentos é fazer com que o mais rápido possível nos aproximemos e encontremos a alma do Criador. E fazemos isso por meio de nossas ações na Terra. É o nosso comportamento e o que fazemos na dimensão da fisicalidade que adiciona ou retira energias de nossas almas. Pensar, falar e fazer o bem é para o nosso próprio benefício. O Sr. Cash nos deu os magraves para que pudéssemos acrescentar energia e elevar nossa alma, não para economizar eletricidade. O cobre se conecta aos nossos músculos e vem da alma da Terra e do Universo. O Criador está constantemente derramando amor sobre nós para que elevemos nossas almas e nos juntemos a Ele novamente. E é também assim que Ele recebe amor de suas criações. O Criador experimenta tanto a dimensão da fisicalidade quanto a energia, assim como nós. E é isso que significa: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. A parte mais bonita é que já fazemos parte da comunidade universal, só que negamos pela fisicalidade isso. No momento da concepção, já fazemos parte dela. Agora, todos os ensinamentos estão sendo habilmente reunidos para que conheçamos a totalidade. Mais informações sobre a vida de Jesus foram apresentadas nesse workshop, que a Bíblia foi alterada por diferentes seitas cristãs para se adequar a elas e também para que certas pessoas pudessem governar a seita delas. A pior delas é a Igreja Católica, que criou apenas mentiras para que seus seguidores acreditassem nelas. Não sei onde está a informação sobre os 72 navios de Cristo, mas o Sr. Cash mencionou isso várias vezes e disse que Jesus afirmou que sua mensagem seria levada pelos 72 navios. De qualquer forma, isso certamente se tornou verdade, pois há muitas facções no cristianismo. As informações históricas são fornecidas pelos historiadores judeus, e sabemos o que a Igreja Católica teria feito com eles se descobrisse que eles detinham essas informações. Eles iriam destruí-las ou ocultá-las. Os historiadores judeus escreveram sobre Jesus mais ou menos na mesma época em que ele viveu. Como dizem, a história é escrita por aqueles que conquistam. E, quando crianças, acreditamos em tudo que nos ensinam, até encontrarmos força e coragem para questionar o que é a nossa vida. A pergunta sobre se foi ensinada a transmutação a Jesus 40 dias antes de sua crucificação foi respondida, dizendo que qualquer pessoa pode escrever o que quiser. Mas se ele soubesse disso 40 dias antes, então ele não teria ido para a cruz. O conhecimento é dado no momento da necessidade. O ponto principal aqui é que há muita falácia e fantasia que vem se juntando há mais de 2000 anos, e agora é hora de amadurecermos para o conhecimento real sobre nossa própria transmutação e o que podemos fazer para elevar nossa própria alma. Quebrar esses conceitos significa que é hora de crescer. Muito bem, estamos prontos para admitir que Jesus não é a pessoa em quem fomos ensinados a acreditar? O problema é que não podemos voltar atrás e descobrir fisicamente a verdade, pois as informações foram alteradas ou destruídas. Parte de nós quer tentar ignorar o fato ou consertar a história. Mas o Sr. Cash não está nos dando essa saída aqui. Em vez disso, temos que ir para dentro e encontrar energia dentro de nós que pode fazer as mesmas coisas que ele fez. E muitos já fizeram isso nas unidades de aprimoramento em Linz, na Áustria. Então encontraremos o verdadeiro Cristo dentro de nós. Uma última observação sobre isso. Para obter o ensinamento original que o Sr. Cash deu nos livros 1, 2 e 3, é preciso encontrar a primeira edição. A que é vendida na loja da Fundação Cash é a segunda edição e foi diluída e filtrada pelo entendimento da própria editora. Ela deveria apenas corrigir o inglês, mas em vez disso, ela acrescentou a sua própria interpretação. Outra maneira de viajar pelo universo é confiar nossa alma a um capitão, e a alma dele deve ser forte o suficiente para envolver a nossa e nos levar a um destino, onde ele nos liberta e manifestamos assim uma nova fisicalidade lá. Para fazer isso, nossa alma da fisicalidade entra em nossa alma do homem, que na verdade é apenas um plasma dentro de outro plasma. Estamos fazendo a mesma coisa com o capitão. Nossas almas estão entrando na alma dele. É o mesmo padrão se repetindo. Também é como o que fazemos dentro do útero de nossa mãe. E esse é o mesmo padrão que ocorre com os vírus. Então, o que chamamos de vírus no universo é um pacote de energia que tem inteligência e uma alma. E dentro de sua alma, há uma alma da fisicalidade. Mas espere um minuto. Isso é o que acabamos de dizer sobre nós mesmos e como podemos viajar no universo. Mas estamos chamando isso de vírus e temos medo dele e queremos matá-lo. Esses seres que chamamos de vírus estão por toda a parte do universo. Então, como vamos coexistir com eles? É nesse ponto que temos que expandir nosso conhecimento e acreditar na força de nossa própria alma como um plasma independente. É por isso que o Sr. Cash nos perguntou: por que algumas pessoas pegaram o corona e outras não? E que as que o pegaram aceitaram compartilhar energia com ele, mas para se manterem vivas, e depois que cada entidade pegou o que precisava, elas se separaram uma da outra. Em seguida, ele disse que podemos enfrentar os campos plasmáticos mais fortes do universo e interagir com eles, mas ainda assim permaneceremos nós mesmos. Em seguida, ele comparou isso com a alma de outro homem e disse que era um vírus. Outro aspecto a ser lembrado é que quando concordamos em viajar dentro de outra alma ou de um capitão, eles também precisam confiar em nós. Se ao longo do caminho decidirmos manifestar a dimensão da fisicalidade, então nos tornaremos um parasita para os capitães. Então será que os parasitas em nosso corpo são energia não dimensionais que concordamos em permitir que entre em nosso corpo em algum nível e que depois manifestam a fisicalidade enquanto ainda estão dentro de nós? É incrível pensar sobre isso, mas também é muito simples e fácil de entender. Se aceitarmos isso, todos nós nos tornaremos cientistas do plasma. E a chave é ser capaz de alterar a força do campo magnético de uma posição ou de um ambiente. Se você faz parte da intenção diária brasileira, então você sabe que nós dizemos que não precisamos ir às ruas para fazer mudanças. Nós as fazemos através da alma. No ensinamento de hoje, o Sr. Cash mencionou e deu a entender que estamos trazendo a mudança através de nossos desejos. Ele está nos guiando com tanta habilidade por esse caminho que nem mesmo sabemos o efeito que estamos causando no mundo. Ele mencionou que a imprensa chinesa anunciou o programa de colonização da Lua. É claro que ainda está apenas no estado da matéria, mas o fato de fazerem tal declaração indica que eles têm acesso a outras tecnologias que não estão sendo reveladas ao público. Se quisermos saber até que ponto a tecnologia está avançando na sociedade, temos que olhar para outros indicadores além das manchetes de jornais. O fato de que por 10 anos eles permitiram que o Sr. Cash continuasse a ensinar em todo o mundo sem ser banido, esse é realmente um grande indicador disso. Lembre-se também que o Irã está sob sanções e o Sr. Cash, Como portador de passaporte do passaporte iraniano e físico nuclear, ele está viajando por todo o mundo sem impedimentos e é recebido de braços abertos em todos os lugares. Ele disse que, sem dúvida, os líderes mundiais estão do lado da Fundação Cash, mas que estão deixando que ele assuma a responsabilidade e mais tarde reivindicarão o sucesso quando ele finalmente for revelado. Ainda temos um longo caminho a percorrer e precisamos continuar perseverando. Ele sabe mais do que pode dizer em público, Sr. Cash. Mas no final, ele agradeceu a todos aqueles que trabalham continuamente e incansavelmente para trazer a tecnologia à tona, e que não estaríamos onde estamos hoje sem todo o nosso apoio. Por fim, devemos mencionar que todo o propósito desses ensinamentos aqui na Terra e em todo o universo é para nos aproximar da alma do Criador. Fazemos o trabalho na fisicalidade para acrescentar energia e elevação para a nossa alma da fisicalidade e, através de nossa emoção, abrimos a segunda cortina e nossas vidas mudam e começamos a viver na alma. Não precisamos ser carregados por outro plasma. Nos tornamos um plasma independente e livre que faz parte do Criador. Mais tópicos desse workshop: criar centros espaciais aqui na Terra para testar como será na Lua, contratos assinados. Acabar com a ilusão de separação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. O principal alvo para elevar a alma dos abusadores de crianças são os líderes mundiais que promovem e vivem através dessa estrutura. Buscadores de conhecimento treinados pessoalmente, então eles se tornam arrogantes e deixam a Fundação Cash para ganhar dinheiro para si mesmos e fingem que não é da Fundação Cash. Pagam através da alma por traírem a própria alma. Agora a alma do homem dirá para a alma da fisicalidade: não vou levar você comigo porque você me aprisionou. Mesmo que você mude de forma, sua mãe ainda reconhecerá sua alma. Através da alma, alcançaremos o planeta inteiro e além. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido, workshop número 488. De coração aberto, trazemos a vocês todo o amor e cuidado do universo à medida que começamos a ser parte da comunidade universal, ou pelo menos, aprendemos a ser. Na sessão da última sexta-feira em que tentamos elevar a alma das vítimas de abuso infantil, começamos a ensinar o que foi dito no vídeo de introdução de hoje. Como ver através da dimensão da alma enquanto você vive na dimensão da fisicalidade. Durante o sono você sonha, e agora começamos a ensinar como isso se tornará realidade em sua vida diária. É como ter dois celulares diferentes na mão, um para a alma e outro para a fisicalidade. Isso é importante para que os buscadores de conhecimento e a humanidade aprendam. Você precisa se conscientizar da mudança e do que precisa fazer para entender a totalidade. Você precisa aprender a entender as duas facetas, ou as duas dimensões que você tem na vida, que é a fisicalidade e a alma, e como as duas podem colaborar uma com a outra na vida física diária normal. Gradualmente passaremos a ver a vida em ambas as dimensões e a confiar nisso, e não chamaremos mais isso de sonho. Aprenderemos a coordenar o lado da alma e o lado da fisicalidade. Aqueles que participaram da sessão de sexta-feira passada e que se inscreveram para a sessão de amanhã passarão por esse processo e o compreenderão. Vocês entenderão a mudança e se tornará normal viver a vida em ambas as dimensões. Então, quando chegarmos a um novo lugar no universo, na dimensão da alma, poderemos evocar a fisicalidade para se manifestar através do mesmo processo. Precisamos ser treinados e passar por essa dimensão. Na sexta-feira passada, começamos a ver por trás das duas cortinas. A primeira cortina é a dimensão da fisicalidade, e inclui as árvores, os carros e a pessoa com quem estamos falando. Levantar a segunda cortina é quando interagimos com a alma da pessoa ou entidade. Como temos um denominador comum em ambas as estruturas, decidimos qual posição é melhor para ambas as almas e como interagir uma com a outra. Aprender isso não será uma tarefa fácil. A capacidade de alternar entre as duas almas será ensinada para as primeiras 25 pessoas que se juntarão a nós nas primeiras sessões dos 200. Essas são as pessoas que se inscreveram para serem treinadas pessoalmente pelo Sr. Cash. Depois, isso será desenvolvido para as próximas sessões de ensino e compreensão. No início, isso precisa ser ensinado pessoalmente. Depois, mais e mais pessoas aprenderão com essas pessoas como levantar a segunda cortina e ver através da dimensão da alma. Faz parte da compreensão da estrutura e da existência. Isso não significa necessariamente que você tenha que abrir uma pálpebra para ver a luz do dia. Você pode estar com as pálpebras fechadas e ver através da alma. Porque talvez a dimensão da fisicalidade esteja fechada para você naquele momento. Quando você abre as pálpebras, isso significa que você vê através da dimensão da fisicalidade. Em todos os ensinamentos, ensinamos que você não pode mentir, porque você verá e estará ciente de ambas as dimensões. Isso tornará um dos maiores desafios para o homem aceitar, porque sua fisicalidade não pode fazer algo errado quando está ciente de sua alma. A fisicalidade não pode trapacear ou trazer a dimensão do que eu chamo de o que me convém mais e esquecer simplesmente dos outros. Quando formos treinados, seremos capazes de viver em ambas as dimensões. Então entenderemos que não precisamos dormir para sonhar e que viveremos a realidade do sonho o tempo todo. No início não será fácil, mas acabaremos aprendendo a levantar a segunda cortina da alma que se abre durante o sono e que chamamos de sonho. No início, isso trará muita confusão quanto ao que estamos vendo. Porque na dimensão da fisicalidade eu vejo a porta, o carro, o homem, o cachorro e o gato, mas na dimensão da alma eu só vejo luz, ou luzes escuras, ou estrelas com formas e cores diferentes. Quando essas dimensões interagem com a dimensão física, elas se transformam em personalidades como a mãe, o pai e o cachorro. Quando conseguimos fazer isso, entendemos que podemos ver além. Por exemplo, se você estiver ao telefone com um operador de telemarketing da Índia e ele tentando lhe vender algo que você não precisa, e ele sabe que está agindo errado, sua própria alma também saberá. A alma dirá: não. A fisicalidade desse homem está lhe dizendo algo errado. Você mesmo saberá a verdade. Você não precisa esperar para comprar o produto e depois descobrir que o cara mentiu para você. Isso faz parte do processo de como nós mesmos elevamos a alma do homem. Não precisamos de profetas, aiatolás, molás, nem sacerdotes ou padres. Você chegará ao ponto de entender que quando ler as escrituras ou for a uma igreja, eles dirão que Cristo disse ou fez isso e aquilo. Então, enquanto estiver na igreja, você mudará para a dimensão da alma e se colocará no nível da alma da compreensão e perguntará você mesmo à alma de Cristo. Você vai perguntar para ele: você fez tal coisa? E então você descobrirá qual é a verdade. Esse é o momento em que você colocará o livro no chão e sairá da igreja. Porque agora você sabe que não precisa de nenhum falso intermediário. Essa é a beleza disso. É a mesma coisa quando você está diante da pessoa amada e ela diz que ama você. Mas a verdade é que a alma e a fisicalidade delas estão envolvidas com outra alma e fisicalidade e elas estão apenas passando tempo com você. Então a única maneira de viver serão os caminhos de Mitra. Porque quando você pensa, fala e faz o bem, é tudo a mesma coisa. Então você estará ciente de que todas as almas veem e conhecem a mesma verdade. Na última sexta-feira, começamos isso com os buscadores de conhecimento que participaram da sessão. E o restante de vocês perguntará: como podemos levantar a segunda cortina e ver a dimensão da alma enquanto vivemos na dimensão da fisicalidade? Isso remete ao que eu sempre disse: o homem vive uma vida esquizofrênica. Ele tem dois personagens. Um é a fisicalidade. E o outro é o personagem do turno da noite que chamamos de sonho. É quando vivemos na alma. Como desenvolvemos a capacidade de ver, observar e confiar para viver em ambas as dimensões? É como as mulheres que dizem ser multitarefas. Desta vez, será a mesma coisa para homens e mulheres, porque a tarefa é coordenar dentro a alma e a alma da fisicalidade que traz a dimensão da vida física para dentro. Aqueles que participaram na sexta-feira passada foram convidados a se reunir novamente amanhã e continuar com o mesmo processo. E traremos esse processo para a totalidade. Se vocês desenvolverem esse ponto e essa força, Muitos de vocês devem ser capazes de ver a alma dos abusadores. Algumas delas podem lhe trazer a tensão física ou o prazer físico de saber que você conseguiu levar alguém a fazer alguma coisa. Como isso faz parte do trabalho que começamos a aprender, então será que vocês precisam dormir para ver a dimensão da alma e chamar isso de sonho? Será que chegará o momento em que o sonho e a realidade coexistirão e acontecerão ao mesmo tempo? Se você chegar a este ponto, então será o momento em que conhecerá seu Criador, porque ele existe em ambas as dimensões. Isso significa que você verá a alma da fisicalidade do Criador e Mitra ao mesmo tempo. Pouquíssimos no universo conseguiram atingir esse nível, muito poucos. Não é uma tarefa impossível, mas requer a compreensão da totalidade do trabalho. E não precisa de nenhum intermediário. Não lhe dizemos que você precisa nos ouvir e fazer isso e aquilo, ou que se você fizer isso, receberá aquilo, ou irá para o seu céu, ou ressuscitará, irá para o Criador, e o resto de tudo isso que eu chamo de besteira que foi colocado sobre a mesa. É você quem deve decidir, pois você é o início e o fim. Você verá ambas as dimensões e ambas as fisicalidades. Muitos de vocês dizem: "Ah, eu pensei nisso e aconteceu." Mas agora você entenderá que foi sua alma que fez com que a alma da fisicalidade fizesse com que a fisicalidade fizesse o que a alma queria. E também acontece que a alma da fisicalidade pode fazer com que a alma faça o que a alma da fisicalidade e a fisicalidade querem. Isso funciona nos dois sentidos. Você não precisa escrever uma carta dizendo à pessoa amada que você a ama. Em vez disso, você passa a informação para a alma da fisicalidade e para a alma do homem, e elas passam para a pessoa amada. Então, de repente, você descobre que sua amada diz: "Eu sei que você me ama, eu também amo você." Quando todos nós aprendermos isso, a palavra falada se tornará cada vez menos e entenderemos melhor a emoção e os campos da vida. Então você não dirá: "Ah, eu estava pensando em você alguns minutos e agora você ligou." Porque há alguns minutos, o que quer que você tenha pensado talvez tenha sido iniciado por sua parceira e você simplesmente respondeu. Então você pensou que era seu próprio pensamento, ou talvez ambos tenham pensado a mesma coisa. Quando você encontra seu verdadeiro amor ou verdadeiro parceiro, ou o que eu chamo de alma gêmea, é o momento em que você chega a esse ponto. A palavra falada se torna aquela flor rosa para confirmar a conversa da alma. Então acontece o mesmo no sentido inverso. Quando vocês se abraçam na alma, descobrem que a fisicalidade também se abraça. Então não há discussão nem mal entendido, e você não diz que foi coincidência, porque você enviou uma mensagem para a alma dela falando: "Eu quero abraçar." E você descobre que seu parceiro o abraça fisicamente sem que você precise pedir. Isso faz parte do progresso do homem nos próximos tempos. Então você decidirá se quer viajar em um avião, nave espacial ou com a alma do homem, e será tudo igual. Temos apresentado isso a vocês gradualmente. Estamos observando para ver como vocês compreendem e colocam isso em funcionamento. Na semana passada, ensinamos como usar a emoção para direcionar o movimento da nave, seja o OVNI ou a alma. Você viaja através do que chamo dessa abertura na segunda cortina, até a alma da mãe. Então, se o amor estiver presente para que o pai também esteja com você, a emoção, através do nível da alma, pode unir vocês três. Isso pode acontecer mesmo que um deles tenha falecido há anos e o outro esteja em outra parte do mundo, e você também esteja em outra parte do mundo. As almas se encontrarão e sentirão toque físico porque a alma da fisicalidade está presente e cria a emoção da realidade ou esse toque físico. É a mesma coisa que você vê em um sonho, mas esse processo de abrir a cortina levará algum tempo para o homem entender. Como você abre essa cortina? Na fisicalidade, abrimos nossas pálpebras e vemos a dimensão da fisicalidade. Como abrimos a segunda cortina para que com os mesmos olhos possamos ver as duas dimensões ao mesmo tempo e sentir a emoção das duas? A única conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade é a emoção. E quando elas se tornam um só, então você vê tudo ao mesmo tempo. Então, quando você vir um homem parado à sua frente, você estará consciente e verá a alma do homem dentro dele. Então você saberá e sentirá se o que foi dito na dimensão da fisicalidade é o mesmo que a alma diz. então você entenderá o nível de sinceridade com essa pessoa. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes. Posso estar diante de uma pessoa e ouvi-la mentir, mas a alma me diz que é uma mentira. Não é necessário estar presente na dimensão da fisicalidade para entender isso. Muitas dessas ocasiões permanecem comigo muito vivas porque eu podia ver a alma e podia ver a fisicalidade. E em uma ocasião específica, a fisicalidade percebeu que eu tinha me tornado consciente da verdade. Então ela disse que iria pular da sacada, porque não podia esconder a verdade de mim. É assim que é com a verdade, e você aprenderá dessa maneira. Agora você olha para uma pessoa na dimensão da fisicalidade, mas quando você aprender a abrir o segundo olho, você abrirá o mesmo olho em um segundo nível de energia. Não é uma pálpebra. É como se você criasse uma cortina transparente que está aberta e a luz da alma pode brilhar através dela. Nessa interação, você vê a cor do olho e a cor da alma, e então você entende. Não é fácil, mas você tem que aprender a viver na dimensão da alma se você quiser viver a vida universal. Muitas vidas são apenas energias. Elas não têm uma dimensão da fisicalidade. No espaço, você precisa entender o que essa energia quer de você. Por exemplo, um vírus é um pacote de energia com seu próprio intelecto e sua própria alma. Será que o homem aceitará ter um lugar e uma posição para os vírus? Você sabe que ele está lá e pode prejudicá-lo, ou ele pode vir até você para fazer parte de você. Preciso decidir o que fazer com os vírus. Eu me entrego a eles ou decido não tocá-los porque isso levará à minha própria morte? Eu lhe disse isso em um ensinamento anterior e talvez hoje vocês entendam. Eu disse que os vírus são pacotes de energia que se ligam aos aminoácidos. Eles existem na dimensão da comunidade universal, onde sua fisicalidade não existe, pois não há aminoácido no espaço. O espaço do universo não pode ser contaminado por vírus, bactérias e outras coisas. Por que, por exemplo, alguns de vocês nunca pegaram o corona e outros batalharam com ele? Alguns de vocês se submeteram e deram a fisicalidade a ele. Será que aqueles que não pegaram o corona no nível da alma entenderam como não compartilhar sua energia e, portanto, nunca entraram em contato com esse nível? Mas alguns de vocês pegaram o corona e compartilharam a dimensão da energia com o vírus. Vocês concordaram em compartilhar, mas estavam determinados a permanecer vivos, então vocês pegaram apenas o que queriam dele. Isso levanta questões sobre como o homem irá interagir com os vírus no espaço. Esses pacotes de energia têm inteligência e estão na dimensão da alma, e a alma da fisicalidade está dentro deles. Eles decidem se querem interagir com você ou não. Será que a interação deles levaria à sua morte? Ou será que você chegará a um ponto em que poderá pegar o que quiser deles? Mas no final, vocês dois se separarão um do outro e manterão suas próprias energias. Aqueles que tiveram corona, ele tocou e matou algumas células do seu corpo e vocês compartilharam a alma da célula do corona, mas depois a ejetaram do seu corpo em diferentes formas e formatos. O que aconteceu com essa alma do corona? Se você entender isso, então poderemos entender como os vírus neste planeta e no universo se estendem, expandem e se dividem. Então entenderemos que podemos até mesmo resistir aos campos plasmáticos mais fortes, seja a alma de outro homem, que chamamos de vírus, para interagir com eles. Todos os vírus são pacotes de energia e não são dimensionais. Eles não têm uma dimensão. Alguns ainda estão na alma de outras criaturas que estão percorrendo a extensão do universo e eles têm a dimensão da alma da fisicalidade dentro deles. Será que eles mudariam e se manifestariam dentro de nós na dimensão da fisicalidade? Na dimensão da fisicalidade, é isso que chamamos de parasitas? Nós permitiríamos que eles entrassem em nós? Há muitos anos, nos ensinamentos, eu me referia ao momento em que o homem confiará sua alma ao capitão da nave espacial. E quando ele chegar ao destino, o capitão o liberará para assumir a forma de sua manifestação naquele ambiente. Agora você entende o que isso significa. Você, como alma e alma da fiscalidade, está dentro de outro pacote de energia que chamamos de útero da mãe, útero da terra ou útero da criação. Todas essas almas estão dentro da alma de outra criatura para serem transportadas para algum lugar. É porque elas carregam a força de campo mais elevados e profundos que podem nos levar a um nível mais elevado de energia no universo. Na dimensão da fisicalidade, nós chamamos de capitães, ou o que você quiser na dimensão da alma. Esses capitães, ou essas almas, possuem uma força muito maior na blindagem de suas almas, de modo que podem acomodar tanto a própria alma deles quanto a alma dos outros. Quando eles chegam ao destino, deixam as almas que carregam saírem dele. Mas o que aconteceria se você de repente assumisse a forma da fisicalidade enquanto estivesse ainda no casulo deles e dentro da confiança desses capitães? Se você manifestar a fisicalidade enquanto estiver dentro da alma deles, então você se tornará um parasita para a vida, para a existência e para a alma deles. O homem não tem escolha, a não ser aprender muito sobre essas coisas. Iniciamos o processo de colonização da Lua. Ouvimos os chineses anunciarem a mesma coisa na semana passada. Eles começaram a colonizar, minerar e viver na Lua. Não acho que as duas coisas sejam coincidência. Nós carregamos o conhecimento e vamos entender mais, mas falamos através da palavra do homem. Deixamos que os governos digam o que foi acordado com a Fundação Cash. Eles farão isso à maneira deles, para que seja um orgulho nacional, mas também para que isso traga avanço ao conhecimento do homem, elevação da compreensão da alma. A totalidade do conhecimento deve ser transmitida através da alma e não na dimensão da fisicalidade. Quando na dimensão da fisicalidade você precisa de educadores, escolas, tradutores e tudo mais, mas quando se trata do nível da alma, é compartilhado através dos campos do universo e o conhecimento é livre e aberto para todos. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E agora mostrarei minha imagem como uma alma. Cabe ao homem decidir com que macacão ele quer se manifestar, como negro, branco, loiro, cachorro, gato e o resto. Tente compreender que há duas dimensões coexistentes dentro da mesma estrutura da fisicalidade. Então, no momento apropriado, a alma ou a fisicalidade pode assumir o controle. Há um ponto interessante a ser considerado. Será que a fisicalidade e a alma da fisicalidade, quando estão envoltas pela alma, ainda têm a tangibilidade do cérebro? Ou essa entidade se transforma em campos que estão conectados à alma da fisicalidade, mas fracos o suficiente para que não haja conexão com a alma do homem? Quando a fisicalidade que está dentro da alma da fisicalidade e colocamos ambas dentro da alma do homem, será que veríamos uma estrutura cerebral na fisicalidade? Ou eles veriam o cérebro como uma estrutura de campos? O cérebro será convertido em uma estrutura de campos. Dessa forma, nenhum estado de matéria jamais aparecerá na dimensão da proteína de aminoácido dentro do cérebro físico do homem, nem além deste planeta, onde a alma da fisicalidade poderia estar em perigo. Nosso cérebro se transformará em um campo plasmático quando estiver envolto na estrutura da alma do homem. Então, em cada dimensão que o homem quiser manifestar a fisicalidade, ele terá um cérebro como centro de controle no tempo, lugar e posição. Portanto, a manifestação física do homem está garantida em qualquer domínio e em qualquer posição no universo. É assim também que você viajará na dimensão da alma de Nova York para Teherã e se manifestará na condição atmosférica da Terra em Teherã. A alma tem uma imagem da estrutura de sua origem e você pode se manifestar da forma que é naquele lugar. Quando você chegar, sua mãe reconhecerá você, mesmo que você mude sua forma através da emoção da alma. Mesmo que a fisicalidade mude, a alma o reconhecerá. Testei isso algumas vezes e é incrível como funciona. Não importa a forma ou a cor em que você se manifesta, a alma ainda sabe. Vocês, buscadores de conhecimento, e aqueles que ouvirem esses ensinamentos nos próximos tempos, aprenderão a alternar entre a alma e a fisicalidade. Aprenderão a levantar a segunda cortina como eu a chamo. De certa forma, vocês criam e atravessam os campos magnéticos dos escudos da segunda cortina. Isso é como que eu expliquei a vocês que quando vocês dormem, a pressão sanguínea e os campos magnéticos do sangue diminuem em força, e isso que permite que a alma se expanda e atravesse sua gaiola. Então você interage com outras almas e chama isso de um sonho. Agora você entende a beleza e o valor da alma da fiscalidade e qual é o seu trabalho. Através da interação da alma com a alma da fiscalidade, você abre a segunda cortina. A primeira cortina é a pálpebra física, e a segunda cortina é a força do campo da alma da fiscalidade, ou o que chamamos de espírito do homem. A segunda cortina se abrirá quando você estiver em uníssono com a alma do homem e a alma da fiscalidade, e quando os desejos da alma e a verdadeira compreensão da alma da fiscalidade se tornarem um só. Levará tempo para o homem aprender isso. Ele terá que aprender que há dois aspectos. Um é o desejo através dos campos e o outro é o movimento do estado da matéria das pálpebras. Se o desejo for sincero, a segunda cortina se abrirá automaticamente, mesmo que a primeira cortina ainda esteja fechada, como no momento do sono. A humanidade precisa estar ciente da totalidade da existência de ambos. Quando vocês entenderem isso, vocês se tornarão sábios e começarão a viver a verdadeira vida do homem como um verdadeiro ser sem dimensão e um verdadeiro passageiro do universo. Muitos de vocês desejam seguir o caminho verdadeiro, então vocês não chamarão isso de sonho. O sonho se tornará a realidade de como a fiscalidade caminha pela vida. Vocês aprenderão a abrir o olho da fiscalidade ao mesmo tempo que compreendem e controlam a dimensão da força dos campos da alma da fiscalidade, o que removerá a cortina e permitirá que o homem veja na dimensão da fiscalidade ao mesmo tempo. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Lembro-me claramente de uma dessas ocasiões que aconteceu alguns anos na Áustria, quando fiquei na frente de uma pessoa e ela mentiu. Ela mesma percebeu que estava mentindo. A única opção que ela tinha era alegar algo na dimensão da fiscalidade. Talvez aqui o Sr. Cash quis dizer que ela só poderia negar. Porque quando você vê através da alma, você não pode mentir. Foi assim que eu soube que houve adultério e traição. Porque a alma da fiscalidade falou de forma diferente da alma do homem, e quem fez isso tomou consciência de seu próprio erro e não conseguiu mentir. Se começarmos a praticar isso, veremos isso cada vez mais. Então não precisaremos da unidade de aprimoramento nem de uma espaçonave, pois poderemos criar e ver ambas. Então mudaremos as palavras para "Ah, eu estava pensando nisso antes de você dizer" para "Eu enviei uma mensagem para você através da minha alma e agora você confirmou que recebeu." É como receber um e-mail de confirmação de que você recebeu a mensagem. Então você pode estender isso para fazer o mesmo com seu amante, parceiro, filho ou amigo. A linguagem verbal se torna apenas o prazer de confirmar o que foi dito através da alma. A linguagem verbal se torna como se fosse um adoçante na vida, na dimensão da fiscalidade. É como uma mensagem, uma garrafa que foi lida e respondida. Mas dessa vez, você enviou a mensagem e uma garrafa para a alma. A alma a recebeu e resgatou você com todos os confortos. A humanidade tem muito a aprender e precisa se conscientizar de sua existência em ambas as dimensões e não ter medo delas, nem se esquivar de usá-las como uma ferramenta. Ela também não deve se considerar suprema e se chamar de profeta por causa disso. Trouxemos esse ensinamento de uma maneira muito fácil para que vocês aprendam a se tornar os passageiros do universo. Começamos a ensiná-los a abrir o segundo olho para a alma na sessão da última sexta-feira. Quando você assumir sua posição no universo após a partida da Terra e encontrar outras almas que não têm o mesmo conhecimento que você carrega, não se chame de profeta, nem afirme ser algo mais e não imponha sua vontade a elas. Foi o que aconteceu com os astecas na América do Sul, que através de suas profecias, eles esperavam a vinda de um Messias de cabelos loiros e olhos azuis, e quando os espanhóis apareceram, eles erroneamente entregaram tudo a eles e se tornaram seus escravos. Quando você aprende o conhecimento, você se torna igual. Portanto, aprenda a ser correto nesse ponto e como demos o conhecimento do universo incondicionalmente para vocês, vocês também o darão incondicionalmente para aqueles que encontrarem no universo. Ninguém deve alegar ser o guardião de Deus e criar regras para que possam matar pessoas por isso, para manter sua própria posição como governantes supremos. Quando estivermos diante dos líderes mundiais, inclusive os de poderes políticos e religiosos, veremos a verdade através da alma e eles não têm dimensão e domínio sobre as pessoas como afirmam ter. Como um Ayatolá pode me dizer que é o mensageiro se podemos ver através de sua alma? Se a mão de tal homem cometeu um único assassinato, então ele perdeu essa posição. Até mesmo sua própria alma, até mesmo seu próprio suicídio de compromisso com isso. É por isso que o suicídio é proibido, pois não permite que a alma se eleve. Foi dito que nenhum homem assumirá a coroa da liderança, porque os líderes terão que decidir sobre a vida de outros homens. Então entendemos como o processo deve ser. Que não haverá reis nem líderes, pois todos somos iguais e somos nosso próprio rei. Controlamos e conduzimos nossa própria alma ao seu destino final. Se alcançarmos essa pureza, veremos então a alma de nosso Criador. E veremos que a fisicalidade de Mitra é o universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Se sua alma está no centro do cérebro e seus campos interagem para se manifestar como a alma da fisicalidade e depois a fisicalidade de você, então você entende que a alma do Criador está dentro de você. A interação dos campos do Criador consigo mesmo levou à manifestação da alma da fisicalidade. A alma da fisicalidade é a essência da emoção e a fisicalidade que é criada é Mitra. Em árabe, diz-se que este é o começo e o fim. Através da dimensão da fisicalidade, confirmamos que a alma está dentro de nós. Se não houver alma para irradiar campos e criar emoções, então não haverá fisicalidade. É através do amor do Criador que nos manifestamos em tantas cores, raças, tamanhos e formas diferentes. Isso vem da doação dele. Então você entenderá que quando nos encontramos com os líderes mundiais e religiosos, eles tirarão seus turbantes e confirmarão que são apenas homens e nada mais. Nos próximos tempos, veremos a exoneração de todos os líderes religiosos quando os encontrarmos um a um. E o mesmo acontecerá com os líderes mundiais, pois confirmaremos que o poder deles não é nada comparado ao poder do Criador. Então não haverá líderes nem reis, pois todo rei é o rei da alma do homem. Agora tente entender e tente praticar, porque não somos mais nós, são vocês. E nós, como vocês, e sua própria alma, e a alma da fisicalidade na dimensão da fisicalidade do homem. Não somos profetas, somos apenas professores. Nós ensinamos o caminho para vocês. Cabe a vocês trazerem o profeta para a existência de sua alma e sua expansão e elevação. Como vocês conseguirão fazer isso, cabe a vocês decidirem. Cabe a vocês estender esses ensinamentos e compreendê-los na dimensão de sua vida. Não cabe a nós, apenas lhes mostramos o caminho. Cabe a vocês encontrarem a maneira correta de permanecer no caminho. Não há punição e não há céus nem infernos. O que importa é o quanto você pode se aproximar da alma do Criador através de suas ações. Tente fechar o olho físico e trazer emoção para dentro de você de modo que ela interage com seu espírito ou sua alma da fisicalidade. Através disso, você verá a luz da alma. Então você verá a escuridão, pois terá que passar pela passagem da extensão da alma de si mesmo. Esse é um processo normal. Se você permanecer nessa trilha, nesse caminho, primeiro verá luzes, que são as primeiras almas brilhantes. Depois você se abrirá para uma nova dimensão e ouvirá todos os conhecimentos e vozes do universo. Ao se conectar com os campos do universo, você pode escolher a mãe, o amigo, a amante ou até mesmo a alma da pessoa à sua frente, que está mentindo para você. Há um processo e uma ferramenta muito fáceis para permitir a abertura da segunda cortina, e é chamado de batimento cardíaco ou clareza dos sentimentos e emoções. Isso vem do ponto de servidão. Podemos dizer: abro minha alma para dar e trazer, não abro minha alma para tomar e roubar. E é muito parecido com o que você vê quando a luz branca está vindo em sua direção. Aqui nesse momento o áudio do Sr. Cash foi interrompido e ficou inacabado. Continuando. Há muitas maneiras de abrir a alma, de torná-la transparente, e não importa as palavras que você usa para isso. No final, Você quer ver através de sua alma. O corpo se acostumou a usar os buracos oculares no crânio para ver na dimensão física. Esses orifícios têm menos resistência para a transformação do campo. Quando você está em outra dimensão ou lugar no universo, talvez você não tenha nem pálpebras. Talvez não tenha o crânio bloqueando a alma. Você se manifestará de acordo com aquele tempo e lugar, portanto, será diferente. Mas quando você aprende o processo, não importa onde você esteja ou que forma você tenha. Você pode até mesmo ser uma pedra e ainda assim ver através do olho da alma da pedra. Não importa o tamanho da pedra ou a sua aparência. Ela pode ser tão grande quanto um planeta ou até mesmo uma estrela. A alma da compreensão da totalidade é responsabilidade de cada homem por si mesmo. Ele não precisa de profetas, molás, rabinos ou sacerdotes para lhe contar mentiras que lhes convém para que possam roubar sua alma. Você aprenderá o caminho ao compreender o trabalho de sua vida física. Entenda por que você não sonha o tempo todo, mas apenas às vezes. Entenda por que você sonha com certas pessoas em certos momentos e não nos momentos que deseja. Às vezes você está sempre em contato com sua alma, mas espera por uma confirmação física. O Sr. Cass se comunica com alguns buscadores de conhecimento e às vezes eles lhe enviam pequenos sinais de confirmação do encontro deles na alma. Entenda a fisiologia do homem. Será que você precisa estar dormindo para deixar sua alma sair do corpo? Como é possível sonhar durante o sono? Às vezes fazemos isso durante o dia e chamamos isso de sonhar acordado. Talvez devêssemos chamar isso de momento de trabalho com a alma, na verdade. Não é sonhar acordado, não é um sonho. É a realidade do tempo e do espaço quando a segunda cortina é aberta e a alma sai. É uma segunda visão, mas na verdade é a interação da alma do homem com outras almas. Criamos muitos nomes para a mesma coisa. O homem fez isso com a gravidade, a salinidade, o pH e tudo mais. Podemos coexistir e movemos as pálpebras ao mesmo tempo em que a alma interage com outras almas. Agora entendemos que vivemos em ambas as dimensões. O piscar das pálpebras pode ser um sinal de que estamos nos comunicando através da alma. Os cientistas dizem que desde o momento que nascemos até os 2 anos de idade não piscamos muito as pálpebras, mas eles relacionam isso à causa disso as substâncias químicas do corpo, como a dopamina. Se observarmos os bebês, veremos que eles não piscam muito as pálpebras. Para outras pessoas, eles piscam as pálpebras quando eles estão fazendo algo errado. Mas voltando aos bebês, como eles ainda não aprenderam a linguagem humana, eles se comunicam uns com os outros através da alma. Os olhos também podem ficar abertos quando a alma está lhe ensinando algo. É um tipo de transparência. O Sr. Cash se referiu isso em muitos ensinamentos, como os bebês falam uns com os outros através da alma. Eles entendem quem é mais elevado ou mais baixo e quem entende mais. Se você colocar bebês de raças diferentes juntos em uma sala, e até mesmo de idades diferentes, eles começarão a se comunicar e interagir uns com os outros através da alma. Os médicos dizem que as crianças não piscam os olhos porque o cérebro ainda não desenvolveu a dopamina, mas talvez seja a dopamina que esteja bloqueando a visão do homem e não permitindo que a alma do homem se estenda além da fisicalidade. Será que as substâncias químicas físicas criadas pela fisicalidade são a causa do aprisionamento de nossa alma, porque nunca entendemos como isso funciona? Será que o nível de dopamina muda quando estamos dormindo ou temos medo, ou quando estamos apaixonados por ver alguém? Sentamos no escritório, no encosto da cadeira, e nosso coração e nossos campos de amor sentem o cheiro do amante do outro lado do mundo. Uma maneira de atravessar a segunda cortina é quando a alma da fisicalidade e a alma do homem estão em níveis iguais e não há interação entre elas. Assim, uma pode passar pela outra. Quando a alma da fisicalidade não mente para a alma do homem, não há interação e há abertura. Pensar o bem é a primeira regra de Mitra. Porque quando você pensa o bem, então você pode falar o bem, e então você pode fazer o bem. É a perfeição. A verdade é que o universo já está aberto ao homem, e ele tem sido o homem do universo desde o segundo em que sua alma existiu. Mas o homem tem negado isso com as pálpebras da fisicalidade. Vocês têm sido passageiros do universo desde o momento de sua criação. Mas em vez disso, escolheram a dimensão da fisicalidade, as pálpebras, as nações e o planeta para serem sua prisão. Vocês escolheram ser prisioneiros de sua fisicalidade. Em árabe eles têm um belo ditado, mas vocês precisam mudar uma coisa dessa frase que eles oram 17 vezes por dia. Eles falam o seguinte: juro pelo Todo-Poderoso que Maomé é um mensageiro de Deus. Agora mude a palavra Maomé para sua alma. Então você é o mensageiro de sua própria alma e de mais ninguém. Então a estrutura do Assam estará completa. É a 100ª palavra e foi prometido que um dia ela será compreendida. Este é o atributo da existência. É a conclusão do ciclo do homem, pois ele já tem sido parte da comunidade universal, mas ele negou isso com sua fisicalidade. De certa forma, a alma do homem deveria ter tomado o homem na dimensão física e mostrado a ele o universo. De certa forma, como você, alma da fisicalidade, pune a mim, alma do homem, e me mantém igual, quando eu estiver livre, não vou levá-la comigo. Mas você, a alma da fisicalidade, pode sonhar com isso. Com os ensinamentos de hoje e todos os ensinamentos dos últimos anos, trazemos agora as duas dimensões juntas. Agora vocês entendem que a elevação da alma do homem é feita pelo próprio homem e ele não precisa de mensageiros, pois dessa forma ninguém pode mentir para o outro. A alma da fisicalidade não pode mentir para a alma do homem, pois ambas usam as mesmas forças de campo do universo dentro de si mesmas. Durante o intervalo, tente ver se você consegue levantar a segunda cortina ou a barreira que criou para si mesmo e para mais ninguém. Você é o único que pode abrir essa segunda cortina, que é a claridade entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Então você verá as duas dimensões. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do workshop número 488. Pergunta para o Sr. Cash. Uma buscadora de conhecimento quer usar o dente do siso extraído de sua filha para fazer um gancho e dar a outras pessoas para que usem em problemas dentários. Ela perguntou se poderia fazer isso. Sr. Cash responde: como devo responder a isso? É sim e não. De certa forma você pode, mas da forma como entendemos. Ou deixe-me colocar desta forma. Espero que sua filha tenha uma alma muito boa e alma da fisicalidade também. Que pela criação destes gãs, as melhores partes vão para aqueles que o recebem. O Sr. Cash está respondendo de ambas as formas aqui, para que realmente nos conscientizemos do que estamos fazendo e do que realmente está sendo passado para os outros. Outra maneira de explicar isso é que em certas culturas e certas formas de pensar, eles não permitem que nenhum pedaço do corpo seja levado e usado por ninguém de forma alguma. O modo de pensar deles é que alguém poderia fazer algo com o corpo, manipulá-lo ou qualquer outra coisa. Não deve haver motivo para não fazer isso, mas todo motivo deve ser sabido o porquê de fazer isso. Recentemente temos enfrentado isso com nossos médicos, quando as pessoas os procuram com condições emocionais muito complicadas. Por exemplo, tem um irmão que quer devolver a vida a seu outro irmão que está em coma há muito tempo. Ele entrou em coma quando era muito jovem e sua mente está congelada nessa idade. Agora, depois de 20 ou 30 anos, se o trouxer de volta à vida normal, haverá uma enorme lacuna faltando nele. Isso se torna uma questão moral. Se é correto fazer alguém passar por esse sofrimento emocional? Será que ele se culparia pelo tempo perdido por que isso aconteceu? Pode ser que ele não consiga lidar com a mudança e cometa suicídio. Com a tecnologia da Fundação Cash, podemos criar essa condição para trazê-lo de volta. Mas será que isso é moralmente correto? A nova tecnologia é um novo poder nas mãos dos médicos e dos buscadores de conhecimento que realmente sabem como usar o conhecimento. A questão da moralidade deve vir em primeiro lugar, o que significa qual é a posição da alma. Na dimensão da alma, chamamos isso de responsabilidade da alma. Somos responsáveis por essa alma quando mudamos suas condições de vida. É diferente para as pessoas que entram em coma quando já amadureceram na casa dos 20 ou 30 anos de idade. Elas já têm o conhecimento necessário para lidar com a vida ao redor quando saem do coma. Mas nesse outro caso, a pessoa voltaria com a mentalidade de uma criança de 5 anos. E isso traz problemas diferentes. Com o novo conhecimento, poderíamos elevar a alma, de modo que trouxesse assim o conhecimento que faltava para que a pessoa pudesse lidar com o tempo perdido. E poderíamos fazê-la entender que o lapso de tempo pelo qual ela passou não tem significado. Está relacionado apenas à fiscalidade. Isso traz à tona outras questões, como, por exemplo, se aterrissarmos em um planeta que tem um conhecimento muito mais elevado que a nossa alma do homem, seríamos vistos como uma criança? Ou, no outro caso, se aterrissarmos em um planeta de nômades e tivermos o conhecimento de jatos e computadores, será que nos veríamos como superiores a eles? Como interagiríamos com a alma dessas criaturas? Não se trata mais de nós. Trata-se de entender a responsabilidade da alma do homem e da alma da fiscalidade do homem. Temos que saber que tipo de fiscalidade manifestar que se adapte ao tempo e ao lugar onde se encontram. Quando você faz o gancho dentro de sua filha, pode guardá-lo para o futuro caso ela precise dele naquele momento. Você deve se lembrar de que ele carrega as características e parte da alma dessa pessoa. É interessante quando você fala sobre a alma da fiscalidade ou dentes do siso, embora esteja falando sobre a dimensão da fiscalidade. A posição do dente do siso está muito próxima da alma. Seria a sabedoria do entendimento? Existe uma sabedoria no dente do siso? Os gigantes carregariam as características de sabedoria quando você os usa em outras pessoas? Não tínhamos esse problema até você colocar essa pergunta na mesa. Isso é o que o novo conhecimento trará. Mas não é um problema, é entender o quadro geral e que não é apenas, que não é mais apenas um dente só que está usando ali. De acordo com Bahá'u'lláh, até mesmo o estado de matéria tem uma alma. A alma do dente é criada através da interação entre a alma da fiscalidade e a alma da pessoa. Fazemos transplantes de coração e fígado. Agora com os gans, será que fazemos transplantes de alma? É por isso que o estágio de desenvolvimento da Fundação Cast se afastou dos materiais físicos e passou para a dimensão dos campos. Dos campos, estamos abertos. O público só vê talvez 5% do conhecimento que a Fundação Cast desenvolveu. Porque não podemos explicar isso a vocês, para que vocês possam entender. Estamos no nível de interação dos campos. Como sempre dissemos, não olhe para os 20% que você economiza com os magraves, pois você perderá os 100% que são para a elevação de sua alma. Você respira o ar e come os alimentos e obtém energia deles para elevar a sua alma. Através dessas energias, a parte física de seu corpo e os músculos estão conectados ao cobre. Os magraves são feitos de cobre, que acelera a elevação da alma da fiscalidade para elevar a alma do homem. Mas você ainda está buscando apenas esses 20%, o que é uma perda de tempo e energia da fiscalidade. A estrutura do cobre vem da alma da Terra e da alma do universo. E você ainda está buscando apenas essa economia de energia de 20 a 30%. Com isso, você negou que sua alma se abrisse para o universo. Você está se alimentando apenas do estado da matéria, mas eu lhe dei a base e os recursos para obter energia para a sua alma. E você ainda quer saber se os enrolamentos da bobina giram para a esquerda ou para a direita. Talvez agora vocês entendam. É como quando você dá o brinquedo mais bonito para uma criança, mas ela só brinca com a caixa em que um brinquedo veio. O sistema magrave para vocês é essa caixa. Vocês ainda não entenderam como brincar com o brinquedo. Como buscadores de conhecimento, vocês têm que aprender a olhar para o espectro mais amplo com o novo conhecimento e para a totalidade, e não tentar encaixar isso na fiscalidade apenas. Quando se transplanta um coração, as pessoas dizem que o caráter muda na pessoa que recebe o coração. Isso acontece porque a alma da pessoa que criou o coração foi transferida para a pessoa que o recebeu. Isso não está longe da realidade. Então, será que você tem o direito de transplantar esse dente e parte dessa alma para outras pessoas? Somos livres para fazer isso, mas será que aqueles que o recebem são livres para recebê-lo? Será que a alma desse dente atingiu o ponto de maturidade e de servidão? Ou ela ainda está no modo abusivo? Agora você entende. Estamos entrando em uma nova fase de ensino Esses são os fatos que você terá que enfrentar de agora em diante. Não vale mais dizer, ah, eu não sabia, porque o conhecimento foi liberado e vocês sabem. Portanto, isso conta e vocês são responsáveis por isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou que Jesus aprendeu sobre a transmutação pouco antes da crucificação. A Bíblia relata que 40 dias antes de sua crucificação ele estava com alguns apóstolos em uma montanha e ocorreu o episódio da transfiguração, onde Jesus foi envolvido por uma luz muito forte e Moisés e o profeta Elias apareceram ao seu lado e conversaram na frente dos apóstolos. O encontro de Jesus com as almas de Moisés e do profeta Elias teria sido o momento em que a transmutação foi ensinada a ele? Se sim, será que os apóstolos teriam entendido alguma coisa? Sr. Cash responde. Eles podem escrever o que quiserem, ou mudar a Bíblia para se adequar ao que eles queriam para si mesmos. Mas para aqueles de nós que entendem a totalidade, só se recebe o conhecimento no momento da necessidade, não antes. Porque se o recebemos antes do tempo, ele afetará nosso curso de ação, o que significa que tentaremos evitar vivenciar esse evento. Se isso fosse verdade sobre os 40 dias antes da crucificação, então Jesus nunca teria se permitido ser colocado na cruz. Ele teria corrigido seu comportamento para poder ensinar mais. Havia um propósito para ele ser colocado na cruz por causa do que ele fez. Nos últimos anos, o Sr. Cash tem ouvido muito sobre as diferentes seitas do cristianismo e como elas vieram a criar sua própria interpretação dos mesmos eventos para encaixá-los no que queriam para que certas pessoas pudessem, assim, serem líderes de suas seitas. Mas, na verdade, o ponto principal é que não há verdade em nada disso. É apenas a forma como eles a interpretaram para se adequar a si mesmos. E, então, eles poderiam assim se chamar de Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Igreja da Armênia, Igreja Russa e as demais. Se a base é uma só, por que ela precisa ser interpretada? O próprio Cristo disse, minha obra será levada por 72 navios. O que significa, na verdade, que ele sabia que seus ensinamentos se dividiriam em 72 formas diferentes de interpretação. Não se esqueça de que a Bíblia foi elaborada 300 anos após os fatos terem ocorrido. Portanto, qualquer pessoa poderia ter colocado o que quisesse nela, para adequá-la ao que eles queriam mostrar. A única mensagem que foi escrita pelo próprio homem é de Bahá'u'lláh, da fé Bahá'í. O Alcorão foi escrito 40 anos depois, por Hadizi, e o Torá foi escrito de 800 a 1000 anos depois. Portanto, você pode imaginar quantas histórias foram alteradas para se adequarem ao que eles queriam naquela época. Hoje, com esses ensinamentos, você está aqui presente e ouve com seus próprios ouvidos. E você faz parte do processo de evolução e interação. Você ouve a voz diretamente agora, sem interpretação. Cabe a você entender o que o Sr. Cash disse aqui. Escrevi a primeira edição dos livros 1, 2 e 3, mas depois alguém editou no que vocês têm agora com uma segunda edição, que é muito diferente do que eu escrevi na primeira edição. A editora desse livro estava tentando traduzir o conhecimento da forma como ela o entendia. Tivemos uma grande batalha com essa senhora e lhe dissemos que não queríamos que ela acrescentasse o que ela achava que entendia. Pedimos que ela apenas traduzisse o texto. Agora, se você conseguir obter a primeira edição, que talvez tenha muitos erros de inglês aqui e ali, você terá a verdadeira essência do conhecimento que transmitimos. Na segunda edição, você não obtém tanto, é menos forte do que a primeira edição. Não publicamos mais a primeira edição, talvez cerca de 1000 livros tenham sido publicados. Mas se você conseguir uma dessas cópias, terá a verdadeira essência do conhecimento. Aconteceu o mesmo com os Magraves. As pessoas estavam mais preocupadas em saber se era uma volta para a direita ou para a esquerda, em vez de se preocuparem com a essência do conhecimento. Essa senhora, por exemplo, ela queria mudar as palavras para que se encaixassem melhor no inglês. Por exemplo, as palavras it's looked, que significa é visto em inglês, se tornaram sight, que significa, na verdade, visão, e com outras coisas do tipo que ela queria modificar, que ela modificou. Então agora você entende a diferença. A mesma coisa aconteceu com a Bíblia, cada vez que ela foi reescrita. Lembre-se de que eles não tinham prensas de impressão. Tudo era feito à mão e por monges. Portanto, se eles não conseguiam entender alguma coisa, então essa coisa não existia para eles. Então, como eles poderiam escrever sobre aquilo? Então, 40 dias antes da crucificação, a ressurreição, o desaparecimento e tudo mais, se transformaram tudo isso em coisas diferentes para eles. Existem tantas versões das histórias quanto existem caminhos de crença nos 72 navios. Mas a pior de todas é a Igreja Católica, porque não passa de mentiras, não é nada além do que eles mudaram para se adequar a si mesmos e a seus dogmas. Se voltarmos aos armênios e aos grupos ortodoxos originais, encontraremos muito menos diluição e mudanças. A pior Bíblia em termos de diluição foi a que os católicos escreveram e fizeram com que os outros aceitassem, porque ela foi alterada para se adequar ao que o imperador romano queria e aos seus servos na dimensão da alma. Essa é a Bíblia atual que a Igreja Católica tanto promove. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a segunda cortina da realidade se abrir, você poderia nos orientar sobre a emoção da realidade? Sr. Cash responde: Não, esse é o seu trabalho. Caso contrário, nos tornaremos outro mensageiro. É para você entender a vida de Mitra e como a Bíblia menciona os presentes dos três reis, que são pensar, falar e fazer o bem. O rei significa a coroa da obra do Criador e nada mais. Não é um rei físico. É o rei como um princípio ou uma regra, ou deveríamos dizer uma guia. Se você entender isso, rapidamente se tornará muito sábio e verá muitas coisas. Mas não se engane e diga: agora eu vejo, eu sei, então me torno alguém. Quanto mais você vê, mais humilde você tem que se tornar. E o ponto da arrogância é o ponto de receber. É seu trabalho agora não se elevar por meio da fala, mas dar para a alma, para que ela se eleve e então a própria alma falará por si só. É por isso que continuamos dizendo para você elevar a alma dos líderes mundiais, a alma dos líderes religiosos e a alma das crianças. Quando a alma deles estiver elevada, eles próprios falarão o que precisa ser dito. Falar com palavras leva tempo e nunca teremos esse tempo para falar com o presidente. Mas você pode alcançar a alma dele instantaneamente. E se você for sincero, poderá elevar a alma dele, mas não tire dela e não tente ditar a ela algo. Por exemplo, falamos que em breve veremos a colonização da Lua e tudo mais, então em uma ou duas semanas o governo chinês anunciou a mesma coisa em sua imprensa. Alguém está vazando informações de dentro da Fundação Cash ou nós fazemos parte das informações? Não pode ser coincidência. Há muitas coincidências no trabalho internacional da Fundação Cash. O Sr. Cash leu aqui o comunicado de imprensa dos chineses que diz que eles estão planejando uma colônia lunar até 2030, mas tudo isso está no estado da matéria. Depois temos a. Então, perdão, então temos a NASA trabalhando em uma aterrissagem tripulada em Marte até 2030, e o chefe dessa seção da NASA, ele é um buscador de conhecimento e ouve os ensinamentos. Ele tem nos apoiado fortemente, mas a NASA proibiu a comunicação com a Fundação Cash. Mas os chineses não. Eles permitem que nos comuniquemos. Tudo isso é resultado do fato de darmos e elevarmos o conhecimento. Não é mera coincidência. Agora você entende o trabalho da Fundação. E agora você entende o trabalho de sua própria alma e como ela é poderosa. Não há coincidências. Em pouco tempo, veremos físicos nucleares iranianos nas universidades dos Estados Unidos ensinando diretamente de Teerã. Porque os físicos nucleares americanos envolvidos em tecnologias espaciais estão apenas na classe de iniciação e ainda estão esperando o sino tocar para começar a aprender. Isso se compararmos com o que os chineses e iranianos estão fazendo em nível de tecnologia espacial e nuclear. Entendemos que somos todos iguais porque ensinamos através da alma e como entendê-la. É importante que todos nós entendamos isso. Não se trata de dizer: o Sr. Cash disse tal e tal coisa agora e algumas semanas depois isso aparece lá. Não é isso. Em vez disso, trata-se de elevarmos a alma dos cientistas de uma nação e não mais de apenas um cientista. É assim que deve funcionar. Isso faz parte da compreensão do homem e da nova dimensão da vida que nós ignoramos. E só porque alguns de nós têm acesso a isso não nos torna especiais. Apenas estamos cientes disso. E somos gratos por estarmos cientes disso. Somos gratos pelo conhecimento e pela beleza que nos foram dados. É por isso que chamamos todos vocês para participarem conosco das sessões mensais de elevação dos líderes e assim por diante. Talvez agora vocês entendam como isso funciona. A elevação não vem quando vocês decidem fazer algo. Vem quando vocês sinceramente fazem seus desejos e intenções serem realizados. O governo iraniano escreveu algo a respeito do relacionamento entre a liderança e a administração iraniana em relação à Fundação Cash e ao nosso trabalho com outras nações. A Fundação Cash, comigo à frente e com sua administração, permanece leal à nação iraniana. Mas servimos a outras nações igualmente. Nunca trairemos o Irã. Esse é o problema que vocês têm em sua liderança e no trabalho do Ayatollah Khamenei do Irã em relação à Fundação Cash e à Miran Tavakoli Cash. O problema é de vocês e não nosso. Deixaremos isso claro em relação às reuniões que ocorrerão nos próximos dias. Permaneceremos corretos e nunca venderemos o Irã. Como sabemos, não venderemos nenhuma outra nação. Devemos nos comportar e trabalhar da mesma forma, independentemente de nação, cor ou raça. Minha palavra aqui vai diretamente para Ayatollah Khomeini do Irã, em relação ao processo das últimas 48 horas e a reunião com você. O Irã permanece o mesmo em relação à Fundação Cash e ao nosso trabalho. Não importa quais acordos e convênios assinamos com outras nações para o desenvolvimento da tecnologia. Meu chamado vai para o Ayatollah Khomeini do Irã e seus mensageiros, e para o trabalho da administração iraniana. Continuamos firmes no apoio ao Irã nas áreas espacial e de defesa e não abandonaremos a posição. Pergunta para o Sr. Cash. Em termos de viagens no futuro, que porcentagem da população mundial você prevê que fará o transporte físico em oposição à transmutação de energia? Sr. Cash responde. Será uma mistura, mas cada pessoa tem que tomar a decisão por si mesma. Tanto a fisicalidade quanto a viagem com a alma têm suas próprias belezas. Isso não significa que você não veja as coisas quando viaja na dimensão da alma. Você está consciente e há confirmação da existência. É a beleza da interação sem as obras pintadas da fisicalidade. Viajar na dimensão da alma tem seus próprios problemas, não é isento de problemas. Se você acha que só porque você viaja pela alma nada acontece, não é assim que funciona. Ambas as dimensões têm suas próprias belezas e seus próprios problemas, ou deveríamos dizer, interface, interação, compreensão, ou como você quiser chamar. À medida que a alma do homem se abre e o conhecimento se abre, podemos optar por trocar os modos de viagem e ir de um para o outro. Agora começamos a ensinar para as outras raças do universo. Podemos ir a um planeta pela alma e depois mudar para a dimensão física de observação. Que energias os viajantes do universo absorvem para elevar a alma deles na extensão do universo? Na Terra, absorvemos através da respiração, alimentação e amor. Mas como fazemos isso no espaço? Esse é o outro capítulo do ensinamento. Somos viajantes rápidos na dimensão da alma? Ou assumimos uma posição só porque sabemos que podemos viajar rápido? Ainda não temos resposta para essas questões. As respostas virão através da compreensão da totalidade de ambas as dimensões. Pergunta para o Sr. Cash. Minha esposa tem mais de 60 anos e por meio da união física de nossas almas físicas, o rosto dela rejuvenesceu para a idade de menos de 20 anos. A pele é macia e bonita. Por quê? O que está acontecendo? Sr. Cash responde. Antes de mais nada, o que você fez? Ou o que você vê é apenas para os olhos de quem vê? Em termos de fisicalidade, é irrelevante a sua aparência. Quero dizer, pode ser bom ter uma mulher de 60 anos parecendo ter 20 anos, mas será que isso não se tornará um problema para um homem de 60 anos? Quando expandimos a alma, a manifestação física se torna irrelevante. Talvez quando a fisicalidade tinha 20 anos de idade, era a época em que a alma estava em paz, feliz e em equilíbrio. Talvez seja isso que foi alcançado. Vocês veem o envelhecimento como uma questão de tempo, mas nós o vemos como uma questão de maturidade da alma. Vimos isso no passado em nossos testes clínicos, nos quais mulheres de 70 ou 80 anos reverteram a menopausa. Porque no interior, o corpo busca a garantia de que pode se reproduzir e dar vida. Quer prolongar sua vida. Alguém fez um gráfico de expectativa de vida. Eles definem você de acordo com a década que nasceu. Espera-se que as crianças nascidas no início de 2000 vivam em média de 150 a 200 anos. As crianças nascidas na década de 2020 devem viver de 200 a 500 anos. Já as nascidas nas décadas de 60 e 70, de 1960 e 70, têm uma idade média de 80 a 100 anos. Mas com o novo conhecimento sobre plasma e como absorver energia, será que esses números de 50, 100 ou 500 anos ainda importariam? É apenas a rotação da Terra ao redor do Sol, onde na dimensão da alma você está conectado à rotação do universo e à dimensão da interação dos campos do universo. Será que alguns de vocês viveriam 1 milhão de anos no tempo físico da Terra? E aqueles que nasceram agora e que compreenderam a transformação e a transposição na dimensão das energias do universo, viverão através da interação da dimensão física após o desaparecimento do sistema solar? É bem possível. O fato de a mãe morrer não significa que o filho também tenha que morrer. Essas são parte das realidades que temos que enfrentar, agora que o novo conhecimento está aberto para nós. Você ainda quer trabalhar duro por 60 ou 65 anos e depois receber uma pensão miserável para sobreviver até chegar ao ponto de separação ou morte? Ou se você quiser aproveitar a elevação da alma do universo, então a idade de 65 anos na Terra e receber uma pensão vira uma piada, porque tudo que você precisar, você receberá através da sua alma. Talvez você viva mais 500 anos. Quando a maturidade do novo conhecimento chegar, veremos muitas mudanças, sejam elas físicas, de viagem ou na dimensão da alma. Vocês, buscadores de conhecimento, já estão cientes disso. Vocês sabem o que está por vir, porque são os benfeitores. Não somos nós, estamos apenas fornecendo conhecimento. Estamos observando para ver como vocês conseguem chegar ao espaço e então vocês podem nos ensinar assim. É por isso que somos chamados de buscadores de conhecimento. Se você descobriu uma maneira de mudar a idade da sua esposa de 60 para 20 anos, tenho certeza de que muitos de nós gostaríamos de saber a receita. Algumas pessoas, por exemplo, gostariam de permanecer como membros do Conselho Universal, porque elas dizem que a idade não conta na alma, mas apenas na dimensão da fisicalidade. Deixe-me contar uma parte interessante da história da Fundação Cash com relação a essa questão da idade. Como vocês sabem, os membros do Conselho Universal precisam renunciar aos 60 anos, antes de completarem 61 anos. Isso é para dar um lugar no Conselho para o início de um novo ciclo. Isso dá o processo de elevação da alma para uma alma mais jovem. Quando introduzimos isso, uma das membros do Conselho Universal, que achava que tinha o direito de ficar lá para sempre, levantou uma grande objeção com relação a isso. E ela disse: "Vocês trouxeram essa regra porque querem se livrar de mim." Ela não entendia o trabalho de elevação da alma. Então, mais tarde, ela poderia se tornar assim uma ditadora, dizendo que estava lá primeiro. É o que acontece muito nas organizações humanas. Como vocês sabem, ela não está mais conosco. No futuro explicarei por que colocamos essa regra e vocês entenderão o motivo. Embora sua alma possa viajar pelo universo por milhares de anos, um membro do Conselho Universal neste planeta está limitado a 60 anos. Você entenderá o motivo dos ensinamentos que virão. Pergunta para o Sr. Cash: por que Jesus foi voluntariamente para a cruz? Foi para demonstrar os diferentes níveis de consciência e para demonstrar a renúncia ao corpo físico? Sr. Cash responde: isso foi feito por dois motivos, mas as pessoas mudaram e interpretaram da maneira que lhes convinha. Primeiro, ele sabia que o que ele fazia era errado com todas as esposas dos maridos. Ele sabia de suas próprias falhas, porque elas não estavam escondidas. Você pode encontrar a vida real de Jesus nos livros históricos e na literatura judaica original. Você não a encontrará no que lê dos católicos e cristãos. A história não pode ser mudada, porque é história. Os historiadores judeus daquela época escreveram sobre o estilo de vida de Cristo. Não foi escrito 200 ou 300 anos mais tarde, e depois acrescentaram o que quiseram, não foi isso. Jesus era um jovem bonito e levava uma vida muito extravagante, e sabia o que estava por vir. Duas ou três de suas companheiras lhe disseram o que os maridos delas estavam planejando para ele. Ele poderia ter escapado e ido para outro lugar, mas ele decidiu ficar por alguns motivos. Um desses motivos era porque ele achava que era intocável e que isso não aconteceria, pois as mulheres o amavam demais e encontrariam uma saída para isso. Mas, na verdade, o orgulho dele prevaleceu e tudo mais. Por outro lado, ele sabia qual seria o resultado. Deram-lhe a opção de deixar a Palestina que ele aceitou depois de ressuscitar e foi para a Espanha. Ele sabia que o colocariam na cruz, e isso não foi decidido da noite para o dia. Suas amantes lhe disseram que os maridos delas estavam negociando com os romanos sobre isso. Vocês podem encontrar isso na verdadeira história de Jesus e de seu tempo em Jerusalém e na Palestina, e então entenderão. Então não haverá nenhum preconceito porque você encontrou isso na literatura histórica e não na Bíblia. Geralmente a história não é adulterada. Ele realmente não tinha escolha. Mas ele nunca pensou que eles levariam isso adiante. Ele não foi o único a ser crucificado. Os romanos colocaram muitas pessoas na cruz que desafiaram o poder de Roma naquela época. Muitas cruzes eram penduradas na estrada para Roma. Se você pagasse a qualquer um dos generais ou líderes militares romanos, eles teriam colocado até mesmo sua mãe na cruz. Imagine então se eles não iriam colocar Cristo. Bastava pagar a eles, eles acusariam a pessoa de qualquer coisa. Jesus conhecia seu destino por causa do que ele estava fazendo com as esposas de outros homens. Ele teria que arcar com as consequências. Ele brincou com muitas mulheres, e as consequências foram muitas também. Os livros históricos judaicos não são polidos como os livros religiosos, então vocês podem descobrir mais informações sobre o que aconteceu. Quando Jesus obteve o conhecimento da transmutação através de sua alma, ele sabia o que tinha que fazer. Ele fez o que vocês estão fazendo agora, transporte e transmutação. Ele transmutou na cruz e depois voltou para a dimensão da fisicalidade. Ele mudou de forma exatamente como eu lhe disse que acontece quando você vai para a Lua ou de Nova York para Teerã. Em Nova York, você era loiro e tinha olhos azuis, e quando aterrissa no Irã, você quer parecer iraniano para que ninguém saiba que você é americano. Essa é a realidade da ciência e agora entendemos o trabalho da alma e da alma da fisicalidade. Muitos de vocês farão isso nos próximos tempos, mas ninguém poderá tirar a alma disso. Quando ele transmutou, ele mudou a aparência dele para que os romanos não o reconhecessem. Ele deixou a Palestina com a esposa e a filha, mas essa parte é a que foi difícil de entender o alto Sr. Cash, não deu para compreender. Ainda hoje as pessoas fazem a caminhada que é o chamado Caminhado de Santiago de Compostela, no norte da Espanha e no sul da França. Esse é o caminho de Jesus como homem, mas ele nunca falou sobre seu passado. Ele transmutou. Jesus não foi o único que se transmutou. Muitos homens podem fazer isso e já fizeram isso durante a vida. Ao reduzir os campos de energia da alma da fisicalidade, a alma do homem continua ativa através da circulação dos campos no corpo. Então, a alma transmutada se torna predominante e assume o controle da fisicalidade. Dessa forma, você ainda pode ser visto como um homem. Vimos isso nos testes realizados na unidade de aprimoramento em Linz, na Áustria. Muitos de vocês passaram por esse processo e fizeram o que Jesus fez. Alguns de vocês optaram por se tornar uma sereia, sendo metade humano e metade peixe. Alguns optaram por ver a alma de Cristo ou sentir a presença dele. Agora, essa é a realidade. E nós entendemos isso como uma ciência. Mas naquela época, era um mistério. Somos professores universais, e nossa função é ensinar a verdade e o conhecimento. Então cabe ao homem ou às criaturas do universo manipular isso e promover a elevação de suas almas. Todo o propósito de todos esses ensinamentos que damos para vocês na dimensão da alma e para as outras raças do universo é como facilitar mais rapidamente para que alcancem o nível de encontro com a alma do Criador, e nada mais. Não há nenhum outro propósito além desse, porque o amor do Criador gostaria que você voltasse. O Criador quer ser amado por sua criação. De certa forma, somos professores do amor para o Criador. Conhecemos a receita de amar o Criador para aqueles que não o amam. Isso não vem do céu ou do inferno. Vendo a compreensão da interação dos campos. Na semana passada, expliquei como você decide a dimensão e a direção da viagem. Da mesma forma que decidimos fazer uma curva na vida física, fazemos assim também na alma, através da nossa emoção. Através da emoção, do nível e da dimensão da alma da fiscalidade, você chega ao Criador. Esse é o nosso trabalho, e nada mais. Não é em nome deixo daquele profeta e de todas as outras coisas que você faz que lhe convém. O que lhe convém não conta. O que conta, na realidade, é o que é a verdade. Você pode dar a ela o nome, a forma ou a posição que quiser. Alguns de nós a alcançam ou em um determinado ponto, e alguns de nós a entendem e a utilizam. E outros dizem: ah, eu já estou fazendo isso. Então continue fazendo isso, é bom, pelo menos você encontrou a elevação. Você precisa ser maduro para entender o que ensinamento significa. Não se trata apenas de magraves. Tentamos ajudá-lo a entender como elevar sua alma da fiscalidade e, através dela, entender como ela funciona. E, com isso, você pode atingir o ponto de maturidade para alcançar seu Criador. Isso é tudo. Você não precisa de mensageiros nem de profetas. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que deu apenas 5% do conhecimento ao público. O conhecimento real está sendo dado a outras pessoas em segundo plano ou isso é geral? O que você quer dizer com isso? Sr. Cash responde: temos um lado de desenvolvimento de pesquisa e um lado público do conhecimento. A pesquisa e o desenvolvimento estão centenas de anos à frente do conhecimento público. Mostramos esse poder a alguns dos líderes mundiais em um passado muito recente. Não estamos apenas sentados aqui com os rostos bonitos. Ensinamos os buscadores de conhecimento que entendem e eles convertem o conhecimento na linguagem e na ciência do homem. E então, entregamos isso aos líderes mundiais para que eles façam a mudança. Os líderes mundiais entendem as mudanças que isso trará. Pergunta para o Sr. Cash: qual foi a reação deles quando você mostrou a eles o conhecimento? Sr. Cash responde: não é uma reação. Sem dúvida, os líderes mundiais ficaram do lado da Fundação Cash, mas o trabalho deles é divulgar isso e não o nosso. Anos atrás, fomos informados de que quando os líderes mundiais se reúnem, eles discutem sobre a Fundação Cash. Não somos o sabor de hoje. Eles estão cientes de como estamos ensinando o conhecimento e que isso é para o benefício da estrutura e dos cidadãos deles. Estou ensinando todas as quintas-feiras há quase 500 sessões aqui e não há barreiras que me impeçam de continuar. Eu digo o que precisa ser dito, seja elogiando o governo e os líderes mundiais, ou literalmente falando abertamente e declarando qual é a nossa posição. Assim como vocês ouviram alguns minutos atrás, quando eu falei francamente com o governo iraniano e com sua eminência, o Ayatollah Khamenei do Irã. Nunca nos calamos. Eles têm seus cientistas para ouvir, mas será que eles conseguirão trazer a mudança? A Fundação Cash nunca foi proibida, exceto uma seção em parte da China. Isso diz muito devido a todos os firewalls que eles colocam na internet. Eles ainda nos permitem ensinar. O mesmo acontece com o Irã e outros países, porque eles sabem que o conhecimento é muito correto. De certa forma, os líderes dizem: tudo bem, deixa ele citar. Deixem que ele assuma todo o fogo e a culpa, e mais tarde nós receberemos os benefícios quando eles vierem. Em uma reunião muito recente com os principais oficiais do governo, eles trouxeram seus principais cientistas para a discussão. No momento em que um dos principais cientistas saiu do elevador, ele disse: olá, Sr. Cash. Ele era um dos nossos buscadores de conhecimento. E os oficiais ficaram surpresos. Mas isso mostra o quanto cientistas de alto nível sabem de tudo. O mesmo acontece com outros líderes mundiais. Eles nos deixam ensinar livremente. Estamos cientes disso há anos. Então é isso que chamo de reação deles. Eles nos deixam ensinar e não nos proíbem. Nenhuma organização ensinou dessa forma em todas as nações, dos comunistas aos capitalistas, dos reis aos presidentes e às democracias, e nós fazemos isso e ensinamos livremente. Neste momento, há pessoas de 100 a 200 nações online aqui. Elas vêm de todos os cantos do planeta. E todas as quintas-feiras, todos vocês sabem que estamos aqui e vêm ouvir os ensinamentos. É função de seus governos revelar o que fizeram e o que estão fazendo com o conhecimento que receberam. Não buscamos a reação deles. A reação fala por si só, pelo fato de vocês estarem aqui ouvindo hoje. Ensinamos do nascer ao pôr do sol, de Xangai a Los Angeles, e damos a volta na Terra. Pessoas de todo o mundo fazem parte disso, e ninguém impediu que vocês ouvissem os ensinamentos. Como alguém disse em uma reunião anterior, isso vai contra tudo que aprendemos dos livros de Newton e dos demais. Portanto, agora, temos que escrever os novos livros da ciência e deixar que eles venham até nós. É para lá que levaremos o conhecimento de agora em diante. Os líderes mundiais já decidiram para onde estamos indo. Não buscamos a reação deles, mas a reação fala por si só nos últimos 10 anos, permitindo que eu possa dar aulas todas as quintas-feiras. Pergunta para o Sr. Cash. É a mesma coisa quando você fala com os líderes religiosos, teologia? Você recebe uma resposta totalmente diferente ou é uma mistura? Sr. Cash responde. Recebemos todas elas. Não tenho nenhuma limitação e não há limites com isso. Nós reunimos com pessoas do Vaticano e outras pessoas religiosas que ocupam altos cargos no governo iraniano, como mulás e ayatolás. Conversamos com as pessoas que estão no poder e com aquelas que chegarão ao poder. Um de nossos buscadores de conhecimento é um conselheiro muito próximo de um dos líderes mundiais que acabou de ser reeleito. Ele trabalha através de nós para o líder mundial. Ele leva o conhecimento para o governo. Estamos nas raízes disso. Por termos ensinado tanto e tão livremente, tocamos a alma de muitas pessoas. O que conta para mim é que nossos buscadores de conhecimento vêm regularmente, aprendem e usam a tecnologia. Eles estão trazendo mudanças positivas. E isso é o que importa para mim. Pergunta para o Sr. Cash. A beleza do que você tem ensinado é que isso é para todas as almas. Tocar a alma dá uma força de campo totalmente diferente e torna as pessoas humildes. E essa é a verdadeira beleza disso. Sr. Cash responde. A realidade é que são vocês, buscadores de conhecimento, que estão carregando isso. Venho de uma estrutura familiar muito típica, mas única. Minha mãe sempre me disse que ninguém deveria saber quem você é quando sai de casa ou de onde vem sua linhagem. A pessoa a quem você está ligado deve estar em sua cabeça e não em suas roupas ou em sua boca. Ela vivia dessa forma e todos nós vivíamos dessa forma. Há 3 ou 4 anos, quando eu estava na Itália, um dos membros mais próximos da minha família me disse: "Você não é de lá, como é que não sabemos?" E eu disse para ele: "Você não sabe muito sobre quem somos. A Fundação Cash não sou eu, somos todos nós. Todos nós agimos da mesma forma, ensinando livremente e fazendo o melhor para compartilhar o conhecimento. No momento em que isso chegar à CNN, quando todos acreditarem, será quando todos vocês dirão: 'Ah, nós estávamos lá.' Mas isso precisa de seu tempo. Mesmo hoje, estamos trabalhando desde as 4 ou 5 horas da manhã. Recebemos muito apoio de pessoas que nem mesmo são buscadores de conhecimento, porque elas querem ver essa tecnologia ser lançada e trazer a mudança. Estamos todos trabalhando nisso continuamente, às vezes 20 a 22 horas por dia, para garantir que isso aconteça. Nos últimos 3 meses, vivi mais com a minha mala do que realmente em casa. No entanto, todos vocês receberam os ensinamentos sem saber onde estávamos. Às vezes, tivemos que mudar o horário das aulas porque há reuniões importantes com autoridades, governos e outras coisas que não podem ser mudadas. Portanto, é melhor mudar o horário do workshop nesses casos. Nos últimos 3 ou 4 meses, vivi literalmente com minha mala. Acabei de chegar em casa ontem à noite por algumas horas e voltaremos a viajar nos próximos dias. Nos últimos 3 ou 4 anos, encontrei paz em minha vida pessoal. E isso me permitiu levar a Fundação Cash até onde ela está hoje. É o que eu estava procurando durante toda a minha vida. Agora eu recebi isso e sou grato por isso. Isso me permite servir plenamente e não há ninguém por baixo para destruir continuamente o trabalho que estou fazendo. Portanto, cabe a vocês, como buscadores de conhecimento, e a nós definir o curso para a próxima etapa. Isso está trazendo muita beleza para a decisão dos líderes mundiais e também para a situação econômica e tudo mais. Eles aceitaram a Fundação Cash permitindo que eu ensinasse e viajasse livremente. Sou portador de um passaporte iraniano e eles ainda me permitem viajar por todo o planeta. Somos recebidos de braços abertos por todas as nações. E durante esses 10 anos, ninguém nos impediu de ensinar. Portanto, estamos fazendo algo certo. Mas eles dizem: vamos deixar o cara levar o tiro. É melhor do que nós levarmos. Vamos deixá-lo ensinar. E quando der tudo certo, levaremos o crédito disso. Nós não nos importamos com isso. Porque se essa é a maneira de trazer paz e conhecimento, então que seja. Não importa quem traga isso ou quem vá para a cruz. Já saímos da cruz uma vez, com uma nova vida. Portanto, não será a primeira vez. Nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento fala sobre a imagem de fundo que é feita por uma inteligência artificial, e o Rick coloca essas imagens. Foi dito que a paisagem parecia ser da Terra, com montanhas e tudo mais. E o Sorcash respondeu: não, muitos planetas são assim. Não é só a Terra. Marte e a Lua têm essas características. Você vê essas estruturas onde quer que os campos magnéticos, a alma do planeta e sua alma da fisicalidade interajam nessa dimensão. Isso não é exclusivo da Terra. Rick pergunta: há arco-íris em outros planetas? O Sr. Cash responde: tudo mais, sim. Pergunta para o Sr. Cash: ainda vamos criar centros onde as pessoas possam experimentar como é viver em outras dimensões e planetas aqui na Terra? O Sr. Cash responde: isso é muito relevante e muito em breve nós os convidaremos para esses lugares. Talvez nos próximos 3 a 5 anos criemos esse tipo de ambiente espacial. Na verdade, nós nos comprometemos a desenvolver esse centro já. Vai custar muito dinheiro, mas os governos se comprometeram com isso. Temos que fazer isso para podermos colonizar a Lua. Temos que ver como a Lua nos afetará antes de comprometermos milhões ou centenas de milhões, milhares de pessoas com a nova condição espacial. Cabe ao governo anunciar isso. Em um futuro próximo, isso será uma realidade. Será um espaço enorme para que possamos ver como as pessoas vão interagir na Lua. Aprendemos muito com os confinamentos do corona sobre o comportamento psicológico e os efeitos do confinamento. Isso nos ajudará quando colocarmos um grande número de pessoas em uma cúpula. Será que precisamos mantê-las ocupadas, criando empregos para elas? Ou permitiremos que elas vivam em dimensões diferentes? O corona trouxe muito conhecimento para estruturas como a Fundação Cash, a NASA e outras agências espaciais que estão trabalhando na colonização. Como as pessoas reagirão ao fato de ficarem confinadas em espaços abertos? Estudamos os efeitos das experiências pelas quais as pessoas passaram e o comportamento social para que possamos entender como será em grandes estruturas no espaço. Vimos como as pessoas se comportam por amor e medo por suas próprias vidas e, em segundo lugar, para proteger os outros. Agora mais pessoas ficam em casa e trabalham em casa. Hoje, quando você vai a áreas públicas como aeroportos, elas estão quase vazias. Costumava ver centenas de pessoas trabalhando nesses empregos todos os dias. E o que aconteceu com elas? Todos os trabalhadores humanos foram substituídos por máquinas. Não há interação humana. A estrutura social mudou e não há necessidade de escritórios para ir ao trabalho. Então, na verdade, você pode viver na Lua e trabalhar para uma seguradora aqui na Terra. É assim que vai ser. Desenvolvemos um novo sistema de comunicação e ele está sendo usado por nossos médicos essa semana. É instantâneo, através da alma. Portanto, você pode de fato trabalhar instantaneamente com os computadores na Terra. A nova estrutura sem fios de interações da alma na dimensão física foi testada por nossos médicos nos últimos dias. Veremos como ela é eficaz nas próximas semanas. O que vamos fazer com todos os desempregados? O que aconteceu com todas aquelas centenas de moças que costumavam sentar-se atrás dos balcões dos aeroportos para fazer o check-in? E eles já estão usando robôs nos hotéis também. Pergunta para o Sr. Cash: como funcionará a interação, o ensino através da alma? Quem seriam os melhores professores para isso? Sr. Cash responde: cada um de nós. Depende da força da alma. O Sr. Cash aqui falou sobre a dificuldade de ensinar os buscadores de conhecimento e como, quando eles aprendem um pouco, eles tornam-se arrogantes e pensam que são os melhores. A lacuna de conhecimento e desenvolvimento na Fundação Cash é muito grande. Essa é uma de suas maiores dores de cabeça. Um dos nossos maiores problemas será como passar para o próximo nível. Eu disse aos oficiais que precisamos ensinar a tecnologia da Fundação Cash na mídia de massa e na televisão. E as pessoas também precisam experimentar fisicamente a tecnologia. Nosso maior problema agora é quantos buscadores de conhecimento podemos levar para além desse limiar de avanço que é mantido em 3 ou 4 grupos em todo o mundo. Depois de criar os GANs, você precisa aprender como interagir com a alma. Como os principais cientistas são treinados para dizer que não existe alma, então temos que falar sobre ela como um envelope de energia no momento. Essa é a única maneira de eles entenderem hoje em dia, até que tenham maturidade suficiente para entender a alma. Então, como lidamos com esse envelope de energia quando colocamos você nele e ele carrega sua alma da fisicalidade? Como transmutaremos você? Quantos de vocês podemos transmutar ao mesmo tempo? Precisamos de um administrador mestre para colocar toda a família em um envelope? Ou todos os chefes de empresa em um envelope e levá-los para a lua de uma só vez? Ou os transportamos um de cada vez? Esses não são sonhos. Os cientistas da Fundação Cash estão trabalhando nessas coisas. Como transformamos a energia em matéria e a matéria de volta em energia? E será que teremos a mesma coisa de volta? Se colocarmos uma laranja, não queremos ter uma maçã de volta. O Sr. Cash que falou sobre como, quando os buscadores de conhecimento recebem ensinamentos especiais e aprendem, de repente eles se separam da Fundação Cash. Então eles agem como se o conhecimento fosse deles e começam a fazer suas próprias coisas com isso. Ele viu isso com o médico Ian Washington. Ele passou muito tempo ensinando esse médico pessoalmente, esperando que ele entendesse. E quando ele aprendeu parte do conhecimento, pensou: agora não preciso da Fundação Cash, não quero que ninguém saiba que estou usando a tecnologia deles. Você sabe exatamente de quem estou falando. E ele ainda está no marasmo dos reatores rotativos e todas essas bobagens que agora ele acha que domina. Ensinamos muitos buscadores de conhecimento para ajudá-los a avançar e confiamos que eles compartilhariam seu conhecimento com os outros. Mas quando eles conseguem alguma coisa, isso torna um negócio lucrativo. E é só com isso que eles se preocupam. Mas no final, eles pagarão por isso, através de suas almas, por terem traído suas próprias almas. Não olhem para o curto prazo. Olhem para o longo prazo e para o que está por vir. Não paramos de ensinar, não importa quem seja. Mas quando a confiança é quebrada, testamos o calor do fogo com ouro. Se o fogo está quente o suficiente para derreter o ouro ou não. É como derreter seu coração. E testamos a ganância do homem com o mesmo ouro. O ouro está lá para servir a um propósito. Mas quando o brilho dele toma conta de seu tempo e de sua mente, ele o cega. Já vimos isso com muitos, muitos buscadores de conhecimento. Tivemos esse problema com um membro do Conselho Universal. Ele me disse: não precisamos da Fundação Cash, mas ela traz muitos negócios para nosso site e vendemos nossos produtos com isso. E eu disse a ele: você precisa sair do Conselho Universal. Então que assim seja. Somos apenas professores. O conhecimento não nos pertence. Mas temos que cuidar para que o conhecimento não caia no mesmo caminho que caiu antes na história do homem. Agora ele tem um valor mais alto, porque chegou a hora da mudança. A mudança tem que vir por meio da compreensão de que o ouro não tem valor e que o ouro é a elevação da alma, na verdade. Então você deixa isso para os outros fazerem isso. Não fornecemos nem mesmo 1% do conhecimento, mas se esse 1% faz com que algumas pessoas pensem que são Deus, então você pode imaginar o que aconteceria se dessemos todo esse 1%. Esse é o problema. Mas esse é o fogo. Vamos ver quem se derrete com ele. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento levanta a mão e há um tempo que ela não falava no workshop. O Sr. Cash diz: não ouvimos falar dela há muito tempo. Vamos ver o que ela tem para se elogiar. Vamos lá, vamos ouvi-la. Aqui a buscadora de conhecimento se prolonga por muito tempo e depois pergunta: qual é a chave para elevação? Perdão, qual é a chave para elevar a alma ao nível do Criador? O Sr. Cash responde: tornar-se humilde o suficiente para receber. Sr. Cash diz: para a sessão de amanhã, esperamos que alguns de vocês tenham conseguido levantar a segunda cortina e entender como fazer isso, e acabar com a ilusão da separação entre a alma e a alma da fisicalidade. Então poderemos elevar a alma dos abusadores. O principal alvo de nosso trabalho serão os líderes das nações que promovem esse comportamento e vivem em função dele. Tenho que agradecer a todos os buscadores de conhecimento que trabalham em segundo plano e que fizeram coisas ao longo dos anos. Vocês que nos trouxeram a essa posição em que estamos hoje com um grande governo mundial. Não se trata de um único indivíduo. Todos nós estamos trabalhando juntos. Algumas pessoas vieram e se foram, enquanto outras ainda estão aqui depois de anos de trabalho. A Fundação Cash não teria sido construída até o que é hoje se não fosse por cada um de nós colocar um tijolo na parede. Esse tijolo manteve a parede de pé. Pode ter sido de uma forma boa ou até mesmo de uma forma ruim, mas no final, acabou sendo bom para todos nós. Agradeço a vocês por todo o trabalho e por todo o apoio físico, moral e de alma de vocês. De alguma forma, chegamos ao ponto em que estamos hoje, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Chegaremos ao ponto em que poderemos alcançar todos através da alma neste planeta e além dele, e não apenas através da internet e da televisão. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 488.